Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 2084. Estamos no dia 17 de novembro de 2024. Pedimos desculpas porque não tivemos dificuldade para conectar a nossa querida amiga Marina Ferri de Taubaté. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para Sua Água e também Ponto Sul Automóveis, onde vocês encontram qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas que nos apoiam, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz de Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também do apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina, que estão sempre junto conosco, apoiando a cada dia, mandando um abraço para os nossos irmãos lá da Tenda, né, Pai Jeremias e Vó Catarina, exatamente pela grande festa que fizeram para a Umbanda aqui em São José dos Campos, né, um evento no Parque Tecnológico, né, o encontro no Parque Tecnológico, depois na Câmara Municipal, no dia da Umbanda, e ontem, dia 15, lá no Parque das Gaivotas, um show muito bacana que eles fizeram lá, que até as televisões foram isso. Lá para mostrar a importância dessa religião aqui no Brasil, mostrando que a integração, né, o ecumenismo está acima de qualquer coisa, né, porque tinha gente de todas as religiões lá prestigiando aquela festa maravilhosa que foi promovida, e a casa mestre, a casa mãe que faz esse trabalho, é a casa Pai Jeremias e Vó Catarina, dos nossos irmãos Walter e Sandra. Queria parabenizar eles exatamente por essa grande festa que eles promoveram nesse mês de novembro aqui em prol da Umbanda. Lembrando que a Umbanda é uma religião brasileira, né, criadas aqui no Brasil, com raízes africanas, com raízes indígenas, com raízes europeias, com raízes negras, né, África, já falamos africanas, e raízes brasileiras próprias também. Então, mas foi criada aqui no Brasil no dia 15 de novembro de 1908 pelo caboclo das sete encruzilhadas, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui, mas eu queria falar isso no começo para mostrar a importância dessa religião aqui no Brasil. Nós somos espíritas, respeitamos demais a Umbanda, que é espiritualista tanto quanto nós, tanto quanto as outras. Tão importante quanto todas as outras religiões que nós temos no Brasil e no mundo. Então, nós louvamos aqui a Umbanda, aqui no Brasil, principalmente nesse mês, que é o mês que se comemora aqui a fundação, o nascimento, né, da Umbanda aqui no nosso país. Parabéns a todos os umbandistas, parabéns a todos os espiritualistas que admiram essa religião. Então, nós vamos passando aqui para o Piero. Hoje é o Piero que está aí, o Rodrigo está viajando. Bom dia, Piero. Bom dia, queridos ouvintes da Vivência Espírita. Como diria o Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estou tentando aqui substituir, mas é sempre um grande desafio, principalmente quando a gente faz a entrevista via Teams, né? Que o convidado fica à distância, aí tem uns detalhes a mais aqui, mas nós conseguimos estabelecer a conexão, tá? Vamos torcer aí, vibrar para que tudo ocorra bem. Ainda estou ajustando aqui algumas coisas de imagem, se vocês estiverem estranhando aí que a câmera está um pouquinho desfocada e tal, a gente vai ajustando durante o programa, tá bom? Mas agradecer aí mais uma vez a audiência, a participação de todos, pedir para que todos interajam conosco pelo YouTube, pelo WhatsApp, o grupo do WhatsApp, mandando perguntas, sugestões, né, comentários relativos ao tema de hoje, tá? E, inclusive, a gente fez aqui uma enquete, né? O tema de hoje é os movimentos espíritas após a pandemia com Marina Ferre. E aí, a gente fez uma enquete aqui, ó. Vou ler para vocês participarem. Peraí, deixa eu baixar ela aqui. Ó, a gente está perguntando aqui no chat do YouTube. Você acredita que a pandemia aumentou o interesse pelas práticas espíritas? Aí é só entrar lá, responder sim ou não e fazer seus comentários lá, tá bom, gente? Um excelente domingo a todos. Agora é o Carlinhos, né? Bom dia, Pedro. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Mais uma vez estamos aqui com o programa Vivência Espírita de número 1083, onde nós vamos ler mensagem, uma mensagem de virtudes e valores, mensagem do Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Nós vamos ao item 25, humor. Humor é a energia que alegra o coração. Ele modifica a vida e desperta a inspiração. Quando é bem intencionado, nos tira da depressão. Queridos vivencianos, nós saudamos a todos, agradecemos pela companhia e vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos essa manhã abençoada de receber a nossa querida irmã Marina Ferre, de Taubaté, que vem nos falar sobre os movimentos espíritas pós-pandemia. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será os movimentos espírita após a pandemia. E nós estamos aqui com a nossa querida Marina Ferre, que é moradora de Taubaté, muito atuante na doutrina espírita na região e no Brasil todo, palestrante espírita, e há 47 anos ela luta dentro da doutrina para levar as maravilhas dos ensinamentos contido no livro dos Espíritos. Bom dia, Marina Ferre. Bom dia, Rui, Jorge, Carlos, Pierre, todos os amigos que nesse instante partilham conosco deste encontro. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, uma alegria podermos estar juntos, ainda que virtualmente. Marina, é interessante que a gente está falando dos movimentos espíritas após a pandemia. E eu vendo você no vídeo, eu acho muito estranho, por quê? Porque a gente, antes da pandemia, a gente se via muito mais, né? A gente estava muito mais aí em Taubaté, vocês estavam muito mais por aqui. Então, nesse ponto, eu já estou achando ruim, entendeu? Isso após a pandemia. O que aconteceu, Marina, durante a pandemia? E porque o que dá a impressão, assim, que tem espírita que não voltou para o centro espírita até hoje. Parece, ou se acostumou com o virtual ou esqueceu do que era. Porque a gente tinha muito medo antes, falou, o que será que vai acontecer com a pandemia? Será que vai vir mais gente? Igual está na enquete. Será que vai vir mais gente? Será que o pessoal vai se afastar? Mas o que eu sinto, que eu tenho visto, é que eu estou demorando para encontrar com as pessoas, que a gente se encontrava sempre, direto, assim. Agora, não no caso, eu sei da sua atuação em Taubaté, como dos nossos outros confrades aí também. Mas eu digo assim, pessoas que frequentavam os centros espíritas e até trabalhadores dos centros espíritas que sumiram dos centros espíritas depois da pandemia. Jorge, eu acredito assim, nós tivemos o fechamento de uma forma de comunicação por conta da pandemia, que foi aquele isolamento total, onde tivemos que descobrir meios para continuarmos comunicando, mas veja a misericórdia divina tão grande, tão sábia, que nos permitiu termos um treino com a internet antes do evento. Porque imagine se nós não tivéssemos isto e fôssemos obrigados àquele isolamento. Haveria um transtorno muito grande para as criaturas. No entanto, nós estávamos já acostumados a usar a internet. Quando veio tudo isso, embora não fosse agradável, a gente gosta do calor humano, gosta de estar próximo, mas nós tivemos a chance de continuar de uma forma diferente. Acredito que foi um salto na forma de comunicação, uma mudança para poder, então, a gente se adaptar a um novo modo de ser. São adaptações, e por isso já sei a dificuldade. Só que com aquele exercício diferenciado, e o medo pós-pandemia é diferente do antes da pandemia. Então, nós também estamos com esse comportamento agora já incorporado mesmo na nossa vida. As comunicações online, opa, os estudos, sem som. Não, pode continuar, Maria. Então, essas tarefas todas que nós fazíamos, porque as nossas reuniões começaram a ser transmitidas em redes, né, pelos canais, pelo stream, pelo YouTube, pelo Facebook, os áudios das palestras começaram a ser compartilhados com mensagens, podcasts e todos esses estudos. Os cursos também passaram a ser híbridos agora, depois da pandemia, eles continuam híbridos, porque nós fazemos ao vivo, né, na Casa Espírita, mas sempre transmitindo online. E a gente vê que há um grande número de pessoas assistindo. Por exemplo, nós fazemos estudos todas as noites, por internet, mas eu faço, tem noite que eu estou presencial no centro. O número de pessoas no centro é muito pequeno na noite de estudo, porém, o número de pessoas que assistem, seja pelo Facebook ou YouTube, que é onde eu faço, onde eu retransmito o estudo, é um número bastante grande de pessoas ao vivo ali. Elas estão, em média, entre 300 e 400 pessoas assistindo. Então, a gente vê que isso trouxe benefícios no sentido de mais pessoas poderem assistir. Mas existe o malefício de não termos esse contato humano. E as pessoas, dentro dessa nova formatação, não entendem mais que a única fonte é ir à Casa Espírita, né? Ou ir ao templo que ela se agrada. Não, ela descobriu outro caminho, ela continua participando, se sente integrada, se sente parte de um grupo, embora não presencial fisicamente. Ô, Marina, você acha que após a pandemia houve aí uma separação, aqueles que realmente têm a doutrina dentro de si e aqueles que simplesmente vêm mais para o centro espírita para tomar passe, para ouvir palestra e não ser um voluntário efetivo da doutrina espírita? Não, eu acho que assim, as coisas continuam como eram. Nós vamos ter sempre aquelas pessoas que se voluntaria para você alguma atividade, tá embora geral, hoje, tá? Por exemplo, a gente tem. Você abaixou do Rui e abaixou dela também. Baixou o som? Não, tá certo, Marina. É porque tá aberto o microfone aqui. O meu, aí eu tô falando. Você não devia estar escutando eu estar falando e ele não estava fechado o microfone. Pode continuar, desculpa. Tá bom. Você fica de espírito guia aí, tá bom? Mas eu fui perguntar a respeito e nós dizíamos de que sempre vamos ter voluntários e sempre vamos ter aqueles mais acomodados que estão mais em busca de satisfação pessoal, seja qual for o seu interesse. E hoje os voluntários não estão só dentro da casa espírita. Cada vez que ele passa ou ele envia um link de uma palestra que ele se agradou para outra pessoa, que ele acha que vai também se agradar, ele está fazendo um serviço de divulgação, ele está se voluntariando no bem. Então, nós temos que ter esse entendimento. As coisas mudaram, né? E se mudaram, novas formas vão surgir de colaboração. Então, o prédio em si, a casa espírita enquanto prédio em si, ela teve um esvaziamento. Do modo geral, teve esvaziamento, assim como as igrejas tiveram esvaziamento. Mas as pessoas não deixaram de participar. Encontraram outras formas de participar. Apenas isso. É interessante, Marina, porque você falando isso, eu lembrei agora aqui que eu sou da Bahia, né? Do sertão da Bahia, e a gente vai muito em Remanso lá, que é a cidade da minha família também. Daqui até lá são 2.400 quilômetros. E por esse contato, né, que a gente tem lá, nós acabamos fazendo muitas preleções lá. Então, eu faço bastante para lá. Aí o Rui está fazendo também. Aí outros convidados que estão vindo aqui, eles estão chamando também para fazer. Então, quer dizer, esse lado ficou muito mais prático, porque antes a gente não tinha, teria que ir lá. Agora, com a internet, a gente consegue fazer as preleções para eles, palestras, tudo. Quer dizer, são convidados de outros estados fazendo lá para eles. Eles colocam, além de estar na internet, eles colocam lá também o centro cheio de gente, colocam um telão lá para as pessoas ficarem vendo. E além disso, os que estão em casa, né, assistindo. Então, isso é muito gratificante e isso possibilitou esse intercâmbio. O Carlinhos também aqui, né? O Carlinhos quase todo, uma vez por semana, lá de Itaberá, uma vez por semana, Carlinhos. Então, a gente tem contato com o pessoal de Itaberá a partir da pandemia e eles abriram um evangelho diário, né? Cada dia um faz um evangelho diferente, o Carlinhos faz uma vez por semana, mas tem mais outras pessoas daqui que também fazem uma vez por semana lá para os nossos irmãos de Itaberá, contato direto. Então, desse lado ficou mais fácil. Agora, você foi professora, Marina, e eu também, o Rui também, né? Nós fomos professores. Sim. E a gente sempre teve contato, que nós somos professor antigo, a gente sempre teve contato com o aluno ali. Então, eu, sinceramente, eu sinto muita falta. Eu acho o contato muito mais legal, assim, de você estar junto, de você estar lá falando, de você dar um abraço, de você... Quando na minha época, já na faculdade, começaram a querer que a gente fizesse as coisas remotas, já começaram a querer que a gente... os alunos começaram a fazer trabalho em casa, você, ao invés de dar matéria, você mandava o aluno só pesquisar, aí eu já comecei a pegar mal, por isso que eu saí da faculdade, porque perdi o contato. Então, cada um tem um pensamento diferente, né? Meu pensamento é esse, eu gosto muito mais do contato, eu acho muito legal assim, você transmitir, igual a gente transmite, os eventos. Essa semana passada teve o evento do Chico Xavier, né? O encontro dos amigos do Chico Xavier, o 17º encontro lá em Sinop, que é 2.500 quilômetros até lá, né? E transmitiu para o Brasil todo, mas estava lá presencial, lá as pessoas assistindo. Eu acho muito legal dessa maneira, dos dois jeitos ao mesmo tempo. Você dá a possibilidade para o Brasil todo ver e o mundo ver, mas ao mesmo tempo você está cheio de gente ao seu redor lá para abraçar, para conversar, para ter o contato, para pegar informações, para conhecer as histórias, né? Você pegar, por exemplo, Bonani, né? E ele vir aqui falar para a gente, falar com a gente aqui no vídeo é uma coisa. Agora, quando a gente está lá perto dele, ele conta cada história para a gente. E as pessoas que conhecem ele ficam maravilhadas com as histórias, que ele conhece tudo. É essa falta que eu sinto. Pode falar, Marina. Nós esse aspecto, o que a gente tem percebido é o seguinte. Esses eventos onde nós podemos nos reunir, eles não vão perecer. Eles vão cada vez aumentar mais a frequência. Exatamente pelo encontro corpo a corpo, vamos dizer. Nós estamos presentes neste momento, matamos saudades, conversamos ao vivo e a cores, né? Mas no cotidiano da casa espírita é que a coisa está diferenciada. E esses eventos são tão importantes, essa vontade de estar junto é tão grande, e são eventos tão importantes, que para você ter uma ideia, há um evento do inverno em Poços de Caldas, né? um congresso de inverno lá, que teve esse ano em junho, e para o ano que vem já está lotado. Hotel já não tem mais vaga, já as reservas já foram feitas. Quer dizer, o povo gosta de estar junto, as pessoas gostam de se reencontrar, mas há muita impossibilidade hoje, e uma adaptação, como eu disse, uma adaptação a uma nova maneira de ser. Nós vamos lembrar, viu, Jorge, uma cena, é que a gente lê obras de André Luiz e não presta muita atenção. Quando André Luiz, logo no início da obra Nosso Lar, que ele vai tomando ciência da colônia espiritual, André Luiz fala daquela prece das 6 horas da tarde em Nosso Lar. E como é feita aquela prece? Os que estão ali naquela comunidade vão até o centro da cidade, a próxima governadoria, estão ali, se reúnem num espaço. Mas como a prece que vem de um espírito mais elevado, uma comunicação, uma vibração, ele não está presente, é uma tela, é virtual. Então, veja, há uma reunião de pessoas ali, como você disse, lá na sua cidade, colocam um telão e aquelas pessoas conseguem ver pelo telão. A mesma coisa acontecia no mundo espiritual, é que a gente não presta atenção. Olha que é da década de 40 e André Luiz está descrevendo essa dinâmica de um encontro. Então, eu acho que isso tem acontecido na Casa Espírita, do modo geral. O que eu percebo, no quesito estudos especialmente, porque no quesito trabalhos práticos, especialmente mediúnico, a gente vê que o interesse e o comparecimento existe. Também nos trabalhos públicos, que a gente chama de evangelho e passes. Esses têm mantido um público muito bom, as pessoas vão semanalmente, estão ali. Então, há essa possibilidade e uma diferenciação. Eu acho que nós vamos ficar naquela qualidade do híbrido, onde ora estamos com aulas presenciais ou encontros presenciais e ora estamos online, ou ao mesmo tempo nós temos presencial e online para aqueles que não podem estar presentes. Eu acho que isso não vai se perder mais, vai continuar. Você falou agora do Nosso Lar, né? A gente lembra perfeitamente dessa passagem. E lembra também que naquela época o Chico Xavier já tinha declarado que no futuro o Espiritismo se utilizaria da multimídia. Quando Chico Xavier é multimídia, a gente não sabia nem o que era isso, né? O Geraldo Lemos que conta para a gente essa fala do Chico, que as pessoas não entendiam o que ele falava. Ele falou, a multimídia vai tomar conta de tudo, então o seu espiritismo vai se utilizar da multimídia para fazer a divulgação. Então, mas aí como você está falando, a gente não presta atenção direito. Ele já estava mostrando lá no Nosso Lar isso, né? Que as pessoas, que aquela oração era transmitida para todos os lados, para todos os lugares onde as pessoas estavam, além do presencial, também online. Quer dizer, era a multimídia sendo utilizada lá já há muito e muito tempo, né? São coisas assim interessantíssimas, que o manancial de informações que existe na obra de André Luiz é incrível. E dentro do Nosso Lar, a gente pode estudar parágrafo por parágrafo, que você vai encontrar alguma novidade ali, alguma coisa interessante, alguma informação que nós estamos visualizando hoje, ou então está caindo a ficha nos dias de hoje, né? Você se lembra também quando a família de Lísias se reúne na sala? Sim. Porque o seu Roberto vai se manifestar, que o espírito pai, né? Dona Laura encarnado, como é que ele se manifesta? Dentro de uma cúpula de vidro, eles veem algo enfumaçado e ali ele surge, ele não está possível de ser marcado por eles, uhum, mas há uma projeção dele ali. É. Então, vejo que também é um tipo de comunicação. O tempo inteiro nós estamos vendo isso, uhum, dentro das obras de André Luiz, é, acontecer. Uhum. Nesse ponto, o Chico estava super adiantado em relação a qualquer um de nós, né? Muito adiantado. Muito. Com essas informações que a gente está vendo hoje. Exatamente. O que tem que fazer é utilizar bem, né, Marina? Porque a gente tem visto coisas, sim, aí também que não são muito legais ainda. Não, eu acho assim, há coisas, vamos dizer, somos espíritas. Então, qual é o nosso fundamento? Doutrina espírita. Qual é o nosso trabalho de divulgação dos conhecimentos espíritas? Então, fugir dessa linha, não, não... Então, você é espiritualista, você não é espírita. O espírita tem que manter a linha de filosofia, de doutrina. Então, há muita coisa. Tem que ter alegria, temos que ter a música, ela faz falta, temos que ter um ambiente gostoso, temos que ter pessoas. E Jorge, sabe, a gente vê até a questão de... Ah, mas e o passe? E a gente, a nossa mente conectada, ela possibilita o recebimento dessas energias todas. A nossa mente conectada permite isso. Então, sim, é ótimo estarmos juntos, é ótimo estar presencial. O passe é uma energia, é bioenergia, então é transfusão de energia vital, muito bom. Mas há condições em que, imagine bem, uma pessoa que está acamada poder ter diante dos olhos dela uma telinha onde ela está ali sendo convidada a um momento de reflexão, a uma oração. Na verdade, não somos nós que estamos por trás da telinha que vamos oferecer a nossa bioenergia, mas é o mundo espiritual que, através daquela conexão, vai colher no ambiente a energia animal que exista e favorecer aquele doente. Então, nós temos que confiar que a espiritualidade está à frente de tudo isso. Como eu disse, imagine bem se tudo tivesse acontecido sem que a gente tivesse meio de comunicação. Deus permitiu primeiro que a gente tivesse o treinamento, que foi a chegada à internet, descobrir como funcionava, ver em que podíamos utilizar, para depois vir o momento necessário da utilização. E aí estamos nós aqui vivendo essa experiência diferente, claro, daquilo que nós costumamos. Há 47 anos atrás, quando eu cheguei, não tinha nada disso. A coisa era toda presencial. Nós temos saudade imensa da época, claro, porque todas as noites a gente estava junto na Casa Espírita. E hoje não mais. Mas imagine para os que estão impedidos de se locomoverem, a gratificação que é poder receber em casa esses ensinamentos, esse momento de encontro de corações amigos. Isso é muito bom. É interessante essa colocação que você fez, porque aconteceu conosco aqui no nosso programa. O que aconteceu no início de 2019? Nós ficamos andando, você sabe, você foi uma das primeiras pessoas a ser convidada, quando nós estávamos ainda na Rádio Bandeirantes, você veio no nosso programa ali várias vezes, mas nós ficamos pulando de rádio em rádio, né? E quando foi no ano de 2019, nós, eu, Rodrigo e o Rui, nós três, resolvemos, falou, tá na hora da gente abrir o nosso estúdio, tá na hora da gente sair, porque a gente já transmitia pela internet, mas não era eficiente, não era muito eficaz, que a gente dependia muito dos outros. Aí falou, mas nós já temos competência para nós termos o nosso próprio estúdio, para nós fazermos as nossas próprias transmissões. Isso aconteceu em 2019. Em menos de 6 meses, a pandemia chegou. Se a gente tivesse lá atrás na rádio, a gente tinha que ter fechado. Como a gente estava no nosso estúdio, nós não ficamos nem um dia sem fazer o programa. Então, durante a pandemia, nós demos sustentação para o Vivência Espírita aqui, passando para o Brasil todo e para o mundo, todas as informações. Online, sim, com os outros online. Às vezes, aconteceu dias de só o Rodrigo ficar aqui e eu, o Rui, o Carlinhos, todos nós ficarmos em casa. transmitindo de casa, e o convidado também da casa dele. E só o Rodrigo aqui para poder não ter problema de contato, né? Mas olha que beleza, né? Se a espiritualidade não tivesse nos impulsionado para poder fazer esse estudo, para poder fazer isso, a gente tinha parado. Provavelmente podia até nem voltar mais. Então, às vezes a espiritualidade está agindo por trás da gente e a gente nem está sabendo. Porque às vezes a gente está muita bola para obsessores. A gente acha que os obsessores comem tudo pelas beiradas, daqui a pouco ele pega a gente. Mas os bons também. Os bons também fazem isso. Quando a gente menos espera, já está tudo pronto para a gente só trabalhar. Foi interessante isso com a gente aqui. Eu vejo, quando você fala desse jeito, me lembro da questão 459, famosa, do Livro dos Espíritos, onde é dito ali, né, que os espíritos influenciam nossas vidas mais do que nós podemos imaginar, que por vezes são eles que nos dirigem, ou seja, dirigem os nossos passos em determinada direção. E as pessoas, quando veem essa ou leem essa questão, o pensamento é do espírito obsessor, do espírito maldoso. Mas ali não está dizendo que é o espírito obsessor, diz os espíritos, então, bons e maus, dirigem as nossas vidas, coordenam os nossos passos, influenciam nossas vidas. E eu me recordo bem, vou contar aqui dois fatos. Houve uma época da minha vida que eu começava a fazer a transcomunicação instrumental com a Sônia Rinaldi. E era uma experiência muito interessante, eu acho uma coisa muito interessante, gosto muito desse tipo de situação. E um dia eu estava com uma amiga e a gente tentando essa comunicação pelo computador, da era aquele computador de CPU grandão e tal. E aí, o programa aberto diante dos meus olhos, aquele programa de gravação de vozes e tal, cheio de gráficos. E eu sou uma pessoa autodidata em tudo, porque não fiz curso de nada relativo a isso, né? E eu pensei, ai meu Deus, eu não consigo agora, como eu vou fazer? Eu não consigo abrir essa onda sonora aqui, eu não sei, é tanta informação ali que eu não sabia onde ir. Você acredita que o mouse foi, a setinha do mouse foi sozinha até um ícone? E essa minha amiga disse, ué, eu disse assim, ah, vou clicar aí, é a espiritualidade, cliquei e abriu exatamente o que a gente queria. Então, eu acho que eu nunca mais esqueci isso, porque a espiritualidade está ali, está atenta. E quando nós temos as nossas intenções boas ou más, temos as companhias boas ou más, sim, eles nos ajudam muito. E quando foi essa época de 2019, nós tivemos a nossa atividade normal até o dia 10 de março de 2019. Com atividades na Casa Espírita, toda noite e tal. E aí fomos obrigados a parar naquele 10 de março. Eu disse, meu Deus, e agora? E as pessoas ligavam e disse, Marina, e agora? E os nossos estudos? Eu falei, gente, eu tenho um celular. Né? Eu tenho um celular. Eu estou conectado com a internet, eu tenho uma internet. Ah, eu vou fazer aqui mesmo, da minha moda. Eu falei, da minha moda. Só que a minha moda ficou até hoje, né? Todas as noites a gente tem e assistem lives nossas, estudos de segunda a quinta que eu faço pela internet mesmo, cada noite uma obra espírita, tem gente da Áustria, da Itália, da França, gente de todos os lugares do Brasil, é um público grande e fiel. Eu digo para eles, mas vocês estão me aguentando há 5 anos desse jeito? E aquela turma está fiel ali, sempre surge mais um novo, e assim nós estamos indo, nós tivemos que descobrir um meio. Eu não podia ficar parada, havia um compromisso, havia a necessidade minha mesmo, mais de todo mundo, claro, da gente continuar. Então, o meio foi esse. Nós aprendemos a usar um celular antes para chegar na hora H, sabemos como fazer. E é assim que a espiritualidade tem nos ajudado para que a gente dê um passo adiante em cada experiência. Vamos falar aqui das pessoas que estão ligadinhas na gente aqui, Rui, um pouquinho. Né? Quem está ligado aqui com a gente, que entrou já desde o começo, que estava esperando, hoje nós demoramos um pouquinho. A Marta Gonçalves, dando um feliz domingo aqui. A Cris, hoje a Cris está viajando, né? Tá, para reconhecer a terra. Ah, qual que é a terra? Mas ela mostrou. Ela é mineira, aí. Mas ela mostrou um monte de lugar bonito lá, fotografia. Minas Gerais, foi pro interior de Minas, conheci ali Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes. Isso, também foi para os lugares legais. É. A Irene, Maria do Nascimento, dando um bom dia a todos, bom programa. O Iramir Max, nosso irmão Iramir Max, Salvador, desejando um excelente programa. Você já convidou o Iramir para vir no programa já? Eu já falei, eu preciso entrar em contato com ele. Isso, vai. O telefone dele, precisa um contato para a gente. Não, o telefone dele eu acho que a gente tem, né? Eu passo para você. Tá bom, então passa para mim que eu entro em contato. Uhum. É, o Leandro Ribeiro também aqui entrou, a Valéria, nossa irmã Valéria lá do Rio de Janeiro também, hoje ela está em Guarapari, no Espírito Santo. É, a Maura Russo, nossa irmã Maura, Zazu Moura, um ótimo domingo, não sei se o Zazu está em Remanso, se ele está no Rio Grande do Norte. A Sueli Castelo Branco, bom dia família vivenciana. O Aécio César lá de Sete Lagoas, um grande abraço para o nosso irmão Aécio. A Miriam Ui dando um bom dia. A Vera Barbosa, bom dia amigos vivencianos, hoje matarei a saudade da grande Marina. Legal. O Enio de Azevedo Maia, bom dia amigos vivencianos de Juiz de Fora, para dizer que dia 11 a médium Isabel Salomão de Campos voltou para a pátria espiritual, muito trabalhadora, uma pessoa assim bem assim, uma pessoa carismática, uma pessoa assim que era querida pelo Brasil todo também, e nós temos certeza que a espiritualidade recebeu ela de braços abertos lá, que simplesmente ela voltou para ficar um tempo na pátria celeste. A Estela Lutufo, dando um bom dia. O Dr. Benedito Figueiredo, de São Paulo, também dando um bom dia. O Edson Andrade, também. A Fernanda Cassal, de Jacareí, nossa irmã Fernanda, dando um bom dia. O Vicente Teixeira, também. A Antônia Varoto, nossa irmã Antônia, feliz domingo. A Dona Maria Alexandrino, lá da AME, também um bom dia. Joélia Vasconcelos, diz aqui, infelizmente, muitos não aprenderam com as adversidades enfrentadas no período da pandemia. Isso mesmo, Joélia. O Dinho e a Fia, bom dia família vivenciana. Renato Pazim, bom dia a todos, tenham um bom aprendizado nesta manhã. O senhor Rodolfo Alexandrino, do Grupo Castelã e da AME, também dando um bom dia. Nosso irmão Oswaldo Barbosa, da Framan, bom dia família vivenciana. O Forcato entrou aqui e fez uma pergunta, né, Calim? Sim. Pergunta, a gente faz daqui a pouco a pergunta do Forcato. Alessandra Martins, um ótimo domingo. A Marta Gonçalves entrou mais uma vez aqui. A Érica Leandro, a Joélia. Está dizendo que é verdade, um sumido dos centros se acomodaram. Até parece que esqueceram que presencialmente são ainda mais auxiliados. Verdade mesmo, Joélia. Antônia Varoto, aqui ela só está dando uma informação para o Piero. A Sueli, Antônia mais uma vez, a Érica Leandro. Através da internet eu tive mais compreensão e aprendizado. Diversidade de palestrantes, ponto de vista sobre a doutrina, muitas vezes mais esclarecedor que apenas no centro. É verdade, Érica. Se a gente tem condições de procurar os programas que são bem assim, de credibilidade, as pessoas de credibilidade que entram na internet para poder passar informações, a gente consegue realmente fazer com que o entendimento seja bem maior. Eu lembro também que durante a pandemia nós colocamos 3 lives semanais também. Eu fazia 3 lives semanais com assuntos diferentes. Eu penso que o importante, não só na época da pandemia, mas agora, é a gente ter a base, né? Quando a gente for assistir um programa na internet, a gente saber, estão falando da doutrina? Estão dando a base dos livros da codificação? Estão dando a base dos livros auxiliares de credibilidade? É isso que a gente tem que ver, né? E não à toa. Está cheio de adivinhador, está cheio de gente curiosa, está cheio de gente que acha que entende e não entende quase nada. Então, se a gente ligar o programa e alguém estiver falando da base, falando da codificação, trabalhando em cima dos assuntos da codificação, aí a gente pode ter certeza que é de credibilidade. Porque você vai acabar vendo programas aí que a pessoa está querendo adivinhar, está querendo saber quem foi quem, saber quem que mandou carta não sei de onde, que o artista tal está escrevendo, que o cara famoso não sei quem está escrevendo. Isso aí não leva muita gente a nada, não. O Nelson Filho está aqui dizendo: novas oportunidades para divulgação da nossa doutrina. Continuamos online. O Evangelho está falando. Aqui na nossa Fraternidade Maria de Nazaré de Atibaia, São Paulo, a assistência aumentou muito, né, presencial. Ele continua. E também essa participação de irmãos de outros estados e até outros países que estão nos auxiliando também no online. Oportunidade para todos. Muito bom. Um abraço, Nelson. Aqui a Érica Leandro também continua indo trabalhando, mas o intercâmbio facilitou os esclarecimentos. A Tina Neca entrou aqui, o Tiago Borges, nosso irmão Tiago, está lá na Bahia também, né? O Dinho está informando que ele está em São Sebastião. O Daniel Melo, bom dia, amigos. A Verônica Tomachoque, bom dia. A Joélia, aqui no centro que frequentamos, os estudos e as palestras são somente presenciais. A Verônica Tomachoque, né? Eu acredito que a pandemia nos proporcionou tempo para estudos através da internet e livros por ter que ficar confinados no lar, mas não substitui presencial nos centros espíritas. Tem que ter as duas coisas mesmo, né, Verônica? João Ramalho, dando um bom dia. Gisele Lacerda, nossa irmã Gisele de Itaberá. Abraço, Gisele Rivail. Marlon Brando, que é o cachorro dela, de Itaberá. Instituto Social Amor e Caridade. Um grande abraço. Quando ela fala do Marlon Brando, a gente fala, quem que é esse homem que está lá na casa dela? É o cachorro, né? O cachorro famoso da Gisele, né? E do Rivail. O Aécio está fazendo uma pergunta, o Carlinho anota aí. A nossa irmã Bia, Beatriz. Oi, a Bia e a Camila estão querendo fazer o programa de novo. Seja mais feliz, voltar com o programa. Espero que dê certo. Né? O Elisei. Bom dia, irmãos Venciano. A Sheila Campos, dando um bom dia. A Adriana, a Conceição Paula, que Deus os proteja e os ilumine hoje e sempre. Isso, acabou aqui. Vamos fazer a pergunta? Vamos. Daqui a pouco a gente vai no intervalo. Ô, Marina, o Luiz Forcato tem uma pergunta para você e para todos, né? Bom dia a toda a equipe do Vivência e bom dia, Marina. Fechar os centros acho que não foi legal, mas penso que muita gente tomou conhecimento do espírito devido à pandemia. Estou certo, Marina? Eu não sei se o Forcato colocou aí espírito ou espiritismo. O Carlos leu espírito. Será isso que o Forcato quis dizer mesmo? Que são duas coisas distintas. Então, bom dia, Forcato. É uma alegria conversar com você através aqui da nossa telinha. Vamos lá, a questão de tomar conhecimento do espírito, sim, porque muitas pessoas não tinham esses testemunhos, não tinham essas informações, agora elas ouvem mais, se nós olharmos a nossa rede social, ela foi invadida mais por questionamentos referentes a espíritos, a imortalidade, a almas, até em vídeos, pequenos vídeos, não espíritas, mas espiritualistas. Vou comentar muita história lá, né? Desculpa. Como? Interrompi você sem querer, me perdoa. Não, não, Carlos. É que como eu não estou vendo vocês, sim, eu estou só por som, então uma fala, às vezes, pode ser alguma coisa que você queira interagir comigo. Mas... Então, voltando à ideia, nós estamos vendo mais assim, filmes tratando de espírito, videozinhos tratando de espírito, mesmo não espíritas, mesmo espiritualistas. Então, parece que está havendo um despertamento do povo para uma continuidade, para algo mais além da matéria. Por sua vez, se o Forcato falou sobre mais conhecimento do espiritismo, eu acho isso também ótimo, porque antes o espiritismo ficava, o conhecimento da doutrina ficava todo restrito ao ambiente das casas espíritas, né? Dos grupos espíritas, fossem grupos familiares que se dispunham a estudar ou fossem grupos públicos. Porém, com esse advento da nova forma de comunicação, os conhecimentos espíritas estão indo cada vez mais, e mais pessoas interessadas, mais pessoas questionando, mais pessoas confortadas no seu coração pelas informações da vida além da vida, da continuidade do existir. Então, nesse aspecto, a gente vê que foi muito bom. E se nós prestarmos bem atenção... Kardec coloca, se não me engano, dentro da resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, que a fase da curiosidade, ele dizia aquela época, a fase da curiosidade passou. vivemos agora o segundo momento, que é o da filosofia espírita. Então, foi o da organização dos postulados da doutrina, o conhecimento dos pilares da doutrina, toda essa organização da filosofia espírita. E ele diz, mas o terceiro começará logo em breve, que será a sua aplicação à reforma da humanidade. Para que isso pudesse se estender em nível de humanidade, era preciso que houvesse uma divulgação muito maior desses conhecimentos. Não aquela apenas restrita ao ambiente da casa espírita. Era preciso que muito mais fosse levado para que a humanidade, tomando ciência desses conhecimentos, pudesse começar a aplicação através desse conhecimento, mudando o seu comportamento. Então, os adeptos hoje, existem adeptos que não viram nada em termos de fenômeno espírita, nunca participaram de uma sessão mediúnica ou de um evento com essa característica, e nem por isso essas pessoas são menos entusiastas do conhecimento que estão levando para a própria vida. Então, nós temos que entender que, para alguns, são necessárias provas materiais para que ele aceite. Outros, provas morais. E tem aqueles que nem de uma ou de outra forma vão se convencer e ainda vão levar um tempo. Mas o bom é saber que tudo está ao alcance das mãos e que, com esta movimentação, a doutrina espírita pode ser conhecida e cada coisa colocada em seu lugar, porque ela era confundida com outras doutrinas espiritualistas, e agora as pessoas vão separando uma visão mais perfeita do que trata a doutrina espírita. O Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta para você, Marina. É muito bonita essa divulgação da doutrina ao vivo, online e presencial, mas quanto à prática da caridade, não é tão expressivo quanto deveria ser. Como incentivar essa situação, Marina? É César, né? Nosso companheiro. Aécio César, de Sete Lagoas. Então, Aécio, você está dizendo sobre a divulgação online presencial e você coloca caridade. A caridade, nós temos uma questão no Livro dos Espíritos que trata disso, né? 816. O que é a caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade para Jesus. O meu questionamento para você é: eu preciso estar dentro de um ambiente de quatro paredes para exercitar essa caridade? Não. Essa caridade tem que fazer parte da minha vida, onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja. A caridade beneficente, aquela que a Casa Espírita sim faz de víveres, de roupas, de atendimento fraterno, tete a tete, orientação, essa caridade, sim, nós precisamos ter um ponto de referência, um ponto de encontro, e é a Casa Espírita quem organizará essa parte, vamos dizer, material da caridade. Isso é a parte material da caridade, é a parte assistencialista para a vida material da criatura. Nós precisamos ter um ambiente. Mas a caridade não se limita a isso. A caridade, pelo contrário, ela é muito ampla. O fato de uma palavra que chegue, uma palavra que chegue à criatura, e eu vou lembrar uma cena. Aécio, eu não sei se você sabe daquela história verídica que é narrada, de que um homem estava a ponto de suicidar-se em Paris quando ele ia se atirar da ponte no rio, e ele esbarra no parapeito da ponte em um pacote. E, curiosamente, ele abre aquele pacote e era um livro. E naquele livro estava escrito, logo no frontispício do livro, uma letra manuscrita dizendo: este livro salvou a minha vida. E aquele homem, então, se dispôs a ler aquele livro. Foi lendo. quando Kardec está em processo de mudança para a galeria que ele deveria, Santana, que ele deveria mudar para atender melhor as criaturas, ele recebe o carteiro. É o momento da sua desencarnação. E ele traz um pacote. E o livro agora, com uma capa muito bonita, foi encadernado. Quando ele abriu, estava assim: este livro salvou a minha vida. Era uma letra manuscrita. E embaixo, outra letra dizendo: e a minha também. Era o livro dos Espíritos. A felicidade de Kardec foi enorme. Veja, a caridade de Hippolyte Léon Denis Arrivail, o nosso Allan Kardec, se dedicar e colocar em público aqueles ensinamentos que ele organizara, que vieram do mundo espiritual e ele organizara. A caridade que ele fez, ele não estava lá presente, mas a sua caridade chegou até aquelas almas que estavam no momento crucial da sua vida. Os dois ali registrados tinham tido a mesma intenção por perdas de entes queridos naquela ocasião. Então, quando uma palavra chega a um coração que está aflito, é a maior caridade que nós podemos fazer naquele momento. Então, tudo isso, a caridade, ela se estende, ela vai além, ela divulga. Nós vemos que a caridade dos antigos discípulos de Jesus em registrarem seus ensinos, e esses ensinos têm mais de 2000 anos, passando e chegando até nós, a caridade que os protestantes fizeram em tirar esses ensinos do domínio da Igreja Católica, publicando e trazendo assim a Bíblia para o leigo, que salva tantas vidas. Então, a caridade é algo que não está restrita a ambiente físico. Ela se estende por muito mais do que isso. E nós vamos ver essa grande caridade que o Espírito da Verdade registra no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Está aí a grande caridade da espiritualidade para nós, senão que seria de nós hoje? Então vamos entender, sim, existem caridades materiais, onde precisamos estar ali, ombro a ombro, né, cerrando essas fileiras do bem, e a grande caridade moral que o mundo está necessitando neste momento. Piero, vamos... tudo bem? Não, volta aí. Vamos fazer um intervalo? Um pouco de intervalo e vamos colocar uma música aqui. A música que nós vamos colocar aqui no intervalo é... Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Do Carlinhos Conceição. Doutrina de Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Momento musical. Punho de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. Extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando a nossa querida Marina Ferre de Taubaté, que me diz o Bonani, Taubaté, né? E é muito atuante na doutrina espírita da região e do Brasil, palestrante espírita, 47 anos dentro da doutrina, levando os conhecimentos, levando a beleza da nossa querida doutrina espírita em todos os cantos. E estamos desenvolvendo o tema Os Movimentos Espírita Após a Pandemia. Ô, Marina, quando nós começamos o nosso programa, muitas pessoas não conheciam a beleza da doutrina espírita e você foi uma das pessoas que trouxe a beleza da doutrina aqui na rádio, primeiramente lá na rádio Bandeirantes. Eu lembro que até um rapaz que estava ouvindo o nosso programa, ele falou: olha, Rui, eu faço curso de diácono da minha igreja, mas eu estava ouvindo o programa de vocês, eu tive que desligar porque eu estava vendo que ia me tornar espírita com a palestra da Marina. Você lembra dessa época aí, Marina, quando você vinha aqui na rádio Bandeirantes e tinha um grande amigo... um que se tornou um grande amigo seu, que era o Roberto Wagner, que ele falava, olha, admiro o conhecimento da Marina Fé. Eu gosto do Roberto, conheci, tive o prazer de conhecê-lo, né? Uma pessoa fantástica também. Mas eu lembro bem daquele estúdio apertadinho, a gente em torno daquela mesa, uma gostosura, é bom demais. Mas, sabe, Rui, a gente... isso eu acho que até um pouquinho de egoísmo nosso, a gente querer ficar no círculo pequenininho, né, dos amigos, é um pouquinho de egoísmo, a gente gosta disso. É preciso ir à luta, é preciso sair da zona de conforto, é preciso ir adiante. Eu estava aqui aproveitando o intervalo, quando eu vi aqui o Livro dos Espíritos, na introdução... A introdução tem o tomo de número 7, onde Kardec está falando sobre a refutação das objeções que eram feitas ao Espiritismo à época. E é uma frase que eu gostaria até de ler, porque eu acho que ela justifica esse momento que estamos vivendo. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e ele coloca entre parênteses, e a julgar pela rapidez com que se propaga esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. Essa expressão força das coisas aparece várias vezes no Livro dos Espíritos. Que força é essa? Força dos acontecimentos, são eles que nos empurram. Então ele diz que os sábios serão convencidos pelas evidências. Lá chegarão pela força das coisas. Então nós constantemente... somos empurrados para sair da zona de conforto. A gente não gosta, a gente estranha, depois há uma acomodação, mas sempre há uma ampliação nesse evento. E isso é muito bom, é a lei de progresso funcionando. Uma outra vez que você esteve conosco, na época de Natal, e você falou das belezas do Natal, segundo o Evangelho de Lucas. Inclusive, eu nunca esqueço que você falou, mas sabe por que o Evangelho de Lucas é o mais amoroso? Porque foi passado pela mãe de Jesus. Maria passou para Lucas todo aquele Evangelho. E uma pessoa, até hoje, encontro com ela, fala, puxa vida, como vocês mostraram um dia de Natal diferente com aquela pessoa de Taubaté, a Marina Ferre. E foi mesmo muito bonito a nossa visão espírita, segundo Lucas, do Natal de Jesus. É isso mesmo? A gente não presta... Eu acabei de dizer que a gente não presta atenção nos... É verdade, a gente está até repetitivo nisso. E talvez seja por falta de maturidade, falta de conhecimento, e com o tempo a gente vai adquirindo um pouquinho mais. Por isso que a gente, ao ler as obras... constantemente, como o Jorge falou, se a gente vai ler André Luiz, a gente vai achar alguma coisa. A gente sempre diz, mas como é que eu nunca tinha visto isso? Como é que eu nunca tinha percebido? Porque se a gente não tinha maturidade, não tinha vocabulário, não tinha conhecimento específico para esse entendimento. Na medida que as coisas vão evoluindo, nós vamos adquirindo. E graças a essa possibilidade de progredir, não só materialmente, mas intelectualmente, moralmente, que nós temos, é que a gente consegue ver essas belezas todas que estão registradas e a veracidade desses fatos. E a gente vai tirando a fantasia que muitos colocaram no caminho, né? Deixamos, aquele Kardec diz, o tempo do fenômeno, a questão da fantasia, aquelas expectativas fantasiosas, passou, fez parte de uma história. Mas agora é hora de aplicar tudo isso à nossa própria vida. E mesmo a questão do Natal, como Lucas registra, porque é o depoimento de Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, é para a gente repensar, né? Quer dizer, o Natal tornou-se uma festa comercial. Sim, é bom, é agradável, todo mundo se prepara para isso, gostamos do brilho das bolas, das cores, dos sons. Eu sou uma pessoa que gosto dos filmes de Natal demais, eu assisto o ano inteiro filme de Natal, para mim não tem dia, todo dia é Natal. Então, todo dia de Jesus nascer em algum lugar, de algo bom acontecer a alguém. Mas a época do Natal é mais propícia a isso em razão da própria egrégora que se forma sobre a Terra, onde as pessoas parecem que se dispõem a ter um pouquinho mais de paz, a pensar no outro, a ter um olhar de atenção àquele que precisa mais. Tudo isso favorece a presença dos amigos espirituais. Então, que seja Natal sempre, né? Pedro, vamos... Passando a informação aqui, no próximo domingo, dia 23, é dia 23 domingo que vem? É? É, 24. Então, no dia 23, sábado, nós teremos um bingo lá da Framan, né? Que prêmios dos mais variados, né? Eles estão colocando aqui, em benefício das obras assistenciais e manutenção lá da casa. Então, o pessoal da Framan, Fraternidade Maria de Nazaré, farão um bingo dia 23 de novembro, a partir das 14 horas. Né? A Framan fica na Rua Juriti 347, Vila Tatetuba. Rua Juriti 347, Vila Tatetuba. Então, querem passar uma tarde divertida, dá um pulinho lá na Framan para o bingo. E no dia 23, a Fraternidade Paulo de Tarso fará seu jantar de confraternização. Mas é Clube do Bolinha? Só o pessoal de lá mesmo? Não? Como é que é? É Clube do Bolinha? Acabaram os ingressos. É. Acabou os convites. Não, já esgotou os convites, viu, Jorge? Não precisa nem fazer propaganda. Não precisa nem fazer propaganda. Não, é só para dizer que nós estamos fazendo o nosso evento de confraternização dos trabalhadores e admiradores e também das pessoas que participam da Fraternidade Paulo de Tarso. Tá certo. Então vamos passar mais um evento que tem vaga ainda, tá bom? Tá bom. O primeiro Café Literário Espírita, dia 23 de novembro, das 14 às 18 horas. Lá, um encontro especial com Jorge Reis e Fernanda Cassal para refletirmos sobre as obras Nas Trilhas de André Luiz, Músicas Espirituais Como Acontece, Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança. Será lá em Jacareí, no Centro Espírita do nosso irmão Hélio, que fica na Rua Jarbas Portos, Porto de Matos, 57, prolongamento do Santa Maria, lá em Jacareí. Né? Então, dia 23 também, das 14 às 18 horas, esse encontro lá, né? Nós estaremos lá batendo papo, falando sobre essas obras, falando sobre mediunidade, que tem um grupo lá da casa da prece, né? Que estão se acabando o curso de médiuns. Então, eles querem bater um papo com a gente para ver a experiência na mediunidade, falar das obras, como é que aconteceram, né? A Fernanda falar um pouco da Marcela, falar um pouco do livro e a gente falar dessas obras aí. Então, ainda tem vaga, pode aparecer lá, né? Vou repetir o endereço, Rua Jarbas, Porto de Matos, 57, já é prolongamento do Jardim Santa Maria, lá em Jacareí, sábado. E tem o café, né? Café Literário Espírita. Vamos ver como é que é esse café espírita. Porque tem o Quentão Espírita, né, Rui? Que é o, na festa junina tem o Quentão Espírita, que é o espiritão que o pessoal fala, né? Que é sem álcool, né? É sem álcool. Só gengibre. Pra gente só ver. Água e gengibre. É. E tem gente que sai de lá bêbado. Tem gente que sai bêbado. Não. Ô, Maria. A Adriana está colocando uma posição dela aqui, eu queria saber se você confirma. A Adriana é uma internauta nossa aqui. Ela pergunta: o espírita sabe que o maior desafio dessa última encarnação é a questão moral, a coragem de conhecer a si mesmo, para cada dia renovar dentro e fora da casa espírita. Isso é verdade, Marina? Sim, é essa a proposta da doutrina espírita, né? A doutrina espírita tem como proposta a modificação, a conduta moral das criaturas. Então, é algo que nós precisamos entender isso, né? A questão de que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica que leva a mudança do comportamento moral, né, que são as relações da criatura consigo mesma e com as outras criaturas. Kardec, ele tem um discurso que está na Revista Espírita de 1868, onde ele fala que os laços estabelecidos por uma religião, seja qual for o objetivo, ele é essencialmente moral, moral. E liga os corações que se identificam com os pensamentos, mesmos pensamentos, as mesmas aspirações, e não somente os compromissos materiais. Então, o espírita sabe disso, porque os compromissos materiais se rompem à vontade. Ou fórmulas que inventam para alguma coisa, tudo isso se modifica. O efeito do relacionamento espírita, do conhecimento espírita, o efeito disso é estabelecer entre as criaturas laços de fraternidade, laços de solidariedade, indulgência, de benevolência, que é o código de moral que vai fazer com que as criaturas evitem muitas dificuldades para frente, porque a Terra, no momento atual, ela vive a supercultura. Nós estamos tendo conhecimento de tudo com muita facilidade. E isso avança em todos os reinos da natureza, mas existem calamidades morais que a supercultura não resolve, que são causadas muitas vezes até por conta do materialismo, a questão do suicídio, da loucura, da angústia, da obsessão, a depressão. Tudo isso vem nesse arcabouço, e o espiritismo ele vem então desempenhar um papel transformador, renovador na Terra, que é o do progresso moral na humanidade. Então não basta para nós ajuntar os valores materiais para a garantia da felicidade. Emmanuel, na obra Entre Irmãos de Outra Terra, ele diz: o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa. Ele precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles, ou seja, ele precisa de ajuda para conseguir superar. E o espiritismo vem aí para suavizar esse amargor das aflições da vida, para acalmar os desesperos das criaturas, as agitações do nosso dia a dia, vem dissipando as incertezas que nós temos, o medo do futuro e da vida futura. E ele, com isso, ele nos torna criaturas mais felizes, mais serenas, mais compreensivas para com todos os eventos. Então, a transformação esperada é de que verdadeiramente nos tornemos criaturas do bem. O meu microfone aqui, aí, legal. Mandando um abraço aqui para a Doli Cassal, lá de Jacareí, que é a avó da Marcela. Um grande abraço para a Doli, que está nos assistindo. O nosso irmão Ari Rangel: bom dia, queridos vivencianos. Ouvi a Marina Ferri, é sempre uma aula de espiritismo. Grande abraço, ouvindo Vivência Espírita no trabalho dominical. Bom domingo a todos. Manuel Gouveia: bom dia. O Aécio tem uma pergunta, o Carlinho faz já. A Irene do Nascimento: parabéns pelo programa. Marina Ferri tem falas muito lúcidas, esclarecedoras da doutrina espírita. Que a luz da Marina brilhe cada dia mais. Agradecida. A Rosângela Costa: bom dia, amigos, ótimo domingo. A Nancy Lima: bom dia, um domingo abençoado a todos. O Jamil Lima também dando um bom dia. E o Antônio Bessa, nosso irmão Bessa, está dizendo que hoje ele está ouvindo na estrada, que ele está viajando lá para o Rio de Janeiro. Grande abraço, Bessa também. Vamos para a pergunta do Ari, Carlinhos? Sim, do Aécio, né? Do Aécio. É verdade, Marina, que tudo que a senhora... É verdade tudo que a senhora disse, mas queria saber por que ainda existe a carência quanto a fora da caridade não haverá salvação, exemplificado por Chico Xavier. Grato. Eu não sei se eu entendi bem o questionamento sobre a carência. Você podia repetir para mim, Carlos, por favor? Com certeza, Marina. É verdade tudo que a senhora disse, mas queria saber por que ainda existe a carência quanto ao fora da caridade não haverá salvação, exemplificada por Chico Xavier. Ok, muito obrigada. Essa questão da carência, do fora da caridade não haverá salvação. Então, vamos voltar àquele questionamento da caridade no âmbito de Jesus, da benevolência, da indulgência e do perdão. Esta foi a caridade mais exemplificada por Chico. Benevolência, indulgência e perdão, embora ele fizesse questão da caridade material para os mais necessitados e da caridade moral para os aflitos do coração que o procuravam. Nós temos ainda essa carência, porque, infelizmente, e talvez levemos ainda muitas encarnações para chegarmos a um nível de Chico Xavier. A compreensão dele da vida era muito diferente da nossa maioria, do povo da Terra. Porém, na medida em que podemos, vamos fazendo a nossa parte. Então, existe a carência, sim, da caridade nesse sentido mais amplo. Mas veja, a questão caridade é uma palavra que quem trouxe para os tratados religiosos de origem judaica cristã foi Paulo de Tarso. Ele que traz a palavra caridade, porque Jesus não usou essa palavra, Jesus usou amor. E caridade é símbolo de amor. É uma outra palavra que quer dizer a mesma coisa, é um sinônimo de amor. Então, se é um sinônimo de amor, e o amor que Jesus falava, e que foi cantado aqui nessa música de Doutrina de Luz, quando diz que Jesus é o modelo e guia de um extremo a outro do planeta, ou deveria ser esse modelo e guia, se existe carência, porque nós não estamos seguindo esse modelo nem esse guia. Se nos dizemos cristãos, evidentemente. Não estamos seguindo. Ainda temos dificuldade. E essa dificuldade, Emmanuel vai comentar até na obra Pão Nosso, numa página chamada No Serviço Cristão, onde ele diz, não falta quem veja no Espiritismo um mero campo de experiência fenomênica, experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes dessa consoladora doutrina limitam-se a investigações de laboratório ou discussões filosóficas. Então, ficamos na teoria, muitas vezes. E ao trabalhador espírita, então, ele diz, acreditamos que não se deve atacar um outro círculo da vida quando nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que nos encontramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Ou seja, a doutrina vem para nós. Às vezes queremos muito que outros, né, tenham acesso, outros conheçam, queremos dizer essa lição é muito boa para tal fulano que deveria estar aqui assistindo, ouvindo, participando. Não é verdadeiro, somos nós que estamos ali. Somos nós que precisamos mudar. Se percebemos que existe uma carência da caridade, vamos fazer a nossa, na medida do possível. Servimos de exemplo? Ótimo. Se não servirmos, estamos de consciência tranquila. Mas o tempo virá em que, com certeza, essas carências serão superadas. Onde esse amor, que significa cuidado, atenção, olhar, percepção do outro, auxílio, tudo isso é sinônimo de amor. E tudo isso é o exemplo mais forte da caridade, que o mundo carece, o mundo carece. E aí eu vou uma frase de Jesus, que eu acho, custei para entender essa frase, refleti muito sobre ela, mas acho que encontrei uma resposta que me agradou e que por agora ainda não vejo outra diferente. Jesus dizia, eu vim para servir, não para ser servido. Chico poderia dizer isso, eu vim para servir, não para ser servido, porque só serve quem tem o que oferecer e só é servido quem tem carência de alguma coisa. O grande lance do amor é aquele que pode servir, ter o olhar de servir o que o outro carece, que serão inúmeras carências. Vamos servindo na medida do possível. Então, para nós fica a lição, serve e passa, é isso que importa. Nós estamos tendo aqui no Brasil o G20, que é justamente para falar sobre a fome e a miséria do mundo. Você não acha que a hipocrisia, nós estamos sempre discutindo esses assuntos e a gente vê que não resolve a fome e a miséria do nosso mundo? Porque nós temos aí, por exemplo, lá o México, o que tem de pessoas que saem do México para ir para os Estados Unidos, não seria o caso das Nações Unidas olhar pelo México e dar um jeito, ver se consegue reter aquelas pessoas no México com desenvolvimento, com organização? Ô, Rui, a hipocrisia é um caso muito sério, né, no comportamento do ser humano. Começa aqui o G20, onde está acontecendo? Em que ambiente? Está lá no meio de algum povo sofrido? Está acontecendo num ambiente de uma periferia mais necessitada? Está acontecendo dentro das palafitas lá no Amazonas? Está acontecendo no meio de tudo que foi queimado no Pantanal para socorro das criaturas que lá trabalham? Ou está acontecendo num ambiente luxuoso, onde os participantes estão se fartando em comidas boas, em bebidas caras? Então, a gente vê que por aí já começa de uma forma equivocada. Porque Jesus tinha um ensino e uma participação chamada peripatética. Ele ensinava caminhando pelas estradas, aproximando-se das criaturas necessitadas. Ele dizia que não precisava do templo sobre a sua cabeça, ou seja, não precisava desse ambiente sobre a sua cabeça para tomar providências. As providências deveriam ser tomadas em loco. E a gente vê que isso não acontece. Seja o México, seja o próprio Brasil, onde muitos estão deixando e indo para outras terras, seja onde for, onde houver a necessidade, aquele que verdadeiramente quiser fazer mudança terá que fazer in loco e não dentro dos gabinetes faustosos, como nós temos visto. Infelizmente, ainda a hipocrisia reina. Diz o seguinte: a oportunidade dessas manhãs de domingo com vocês, estudando belíssimos aspectos da doutrina espírita, parabéns para o programa especial com Marina. Aí o Ari Rangel veio com uma outra pergunta: se possível, que a Marina comentasse a frase de Leon Denis: o espiritismo não é religião do futuro, mas o futuro das religiões. Obrigado. Bom dia, Ari. Muito obrigada aí pelo questionamento. Faz tempo que a gente nem se fala, né? Mas essa frase de Leon Denis, muitas vezes as pessoas tiveram até algumas ideias equivocadas, né? Achando que todo mundo seria espírita enquanto doutrina. Todo mundo estaria dentro da casa espírita e só existiriam centros espíritas no mundo. Não é verdade. O espiritismo, ele é uma filosofia de vida que traz os ensinos, a clareza, a verdade sobre o ser. Sobre o ser, esteja ele encarnado ou desencarnado, não importa isso, né? Mas a questão de ser, então, não o futuro das religiões, mas a religião do futuro no sentido de religação, no sentido de compreendermos mais, né? Compreendermos mais os ensinos, as verdades que são trazidas. E aí todo mundo será espírita no sentido do conhecimento de Deus. Vamos lá, a doutrina espírita é deísta, né? É uma doutrina que sabe de Deus, estuda Deus como inteligência suprema, criador de todas as coisas, fonte de origem de tudo, perfeição máxima. Então, uma doutrina deísta. Vai chegar um ponto no mundo em que as pessoas não poderão mais duvidar dessa inteligência suprema. Então, todos já estarão dentro do contexto espírita de Deus. Ela é uma doutrina animista, trata da alma, estuda a alma, esteja encarnado ou desencarnado, é o espírito que é imortal, é o espírito que está em progresso contínuo. Então, Estamos chegando a um ponto onde as pessoas são obrigadas a perceber isso, através até de reencarnações em crianças. A internet está cheia de vídeos de crianças fazendo e falando coisas que não são compatíveis com a sua idade, de onde essa criança está trazendo tudo isso. Há que se admitir que essa alma teve uma vida anterior e está agora se experienciando em nova jornada. Então, o animismo, ou a doutrina animista que crê na alma, que sabe da alma, muitos, muitos saberão. Também a questão, então, de ser uma doutrina evolucionista. As coisas caminham, as coisas andam, as coisas se modificam. E, por conta disso, as pessoas atualmente começam a perceber isso. Nós estamos aqui discutindo na internet mudanças, mudanças. Então, o tempo todo, nós estamos recebendo esta informação. Por isso, o Espiritismo é o futuro das religiões, ou seja, a doutrina espírita como filosofia deísta, animista, evolucionista, há de ser compreendida por todas as religiões, que também tratarão desses três aspectos: Deus, né, a alma e a evolução, quer material ou moral. Então, o Leon Denis foi de uma felicidade muito grande ao trazer essa questão de que a doutrina espírita é o futuro das religiões, não é a religião do futuro, porque o laço estabelecido por uma religião tem o objetivo de moral. Então, como o aspecto todo da doutrina é moral, nós vemos que no futuro os pensamentos estarão conectados entre si nesse tripé, ou nesse tríplice aspecto que a doutrina usa como base. Com a pandemia, houve um momento sério de reflexão mundial a respeito de pessoas, famílias, relacionamentos. E, de repente, Marina, quando acaba a pandemia, nós percebemos as pessoas cada vez mais egoístas, cada um vivendo no seu quadrado, como diz a música, e esquecendo-se de compartilhar uma caminhada em coletividade. O que é que você me diz sobre isso, Marina? Eu continuo dizendo que nós estamos descobrindo novas formas de viver. Uma coisa a pandemia fez foi procurar colocar uma família que já vivia em separado, vidas separadas pelo corre-corre, dia a dia, e foram obrigados a estar juntos debaixo do mesmo teto. Houve, para muitas pessoas, dificuldades dessa convivência. Houve pessoas que se estranharam profundamente, outras que se descobriram que não conheciam bem os seus familiares, que passaram a compartilhar histórias, conhecimentos, experiências, porque estavam todos obrigados a isso. Estavam dentro de um mesmo quadrado, não cada um, mas um grupo dentro de um mesmo quadrado, tendo que se conhecer, ainda que à força, muitas vezes. O resultado é que, para muitos, funcionou. Continuam agora com a liberdade de vivência fora do lar, mas continuam dentro do lar, se encontrando, se conhecendo mais, se respeitando mais. Para outros, foi uma dificuldade extrema, onde a porta aberta agora possibilita que eles voltem para as ruas, voltem para a vida social. É tudo uma questão de maturidade do espírito. E vamos sonhar e vamos desejar, sim, que aqueles que se descobriram, esse autodescobriram dentro deste quadrado coletivo, possam continuar a sua jornada agora, entendendo um pouquinho mais a vida. O Chico dizia, perdão, Emmanuel que dizia, entre irmãos de outra terra, de outras terras, que vamos atender a caridade que suprime a penúria do corpo. Então, temos que cuidar da alimentação, temos que cuidar de todos aquilo que permite ao nosso corpo físico a sobrevivência, mas não menosprezemos as necessidades da alma. A alma precisa de orientação, a alma precisa de ajuda, e ele faz um convite explícito a que divulguemos a doutrina espírita e auxiliemos o próximo a discernir e pensar. E quando nós vemos divulgar a doutrina espírita, não é querer ficar doutrinando o outro no ouvido o tempo inteiro, não. Mas é dando o nosso exemplo de vida, de como encaramos as situações, como passamos por elas, que nós vamos ajudando os outros a discernir e pensar através do exemplo. Então, vamos continuar tendo esperanças. Eu acredito muito nisso e sou fã de Chico quando ele diz, quando foi questionado, eu falo muito disso, porque essa cena me impressionou. Eu vi num documentário certa vez de Chico, quando a repórter perguntou: Chico, quando é que a gente sabe que a nossa missão aqui terminou? E Chico, muito tranquilamente, aquele seu jeitinho, disse: ah, se ainda estamos aqui encarnados, não terminou. Nós estamos aqui encarnados. Nossa tarefa não terminou. Não importa como ela vá se realizar, mas se ainda estamos tendo mais um dia, mais um dia, mais um dia, é porque ainda temos algo a aprender, algo a refazer e algo a oferecer aos outros. Então, confiemos, vamos seguindo em frente, vamos seguindo adiante. É isso que a doutrina espírita tem nos solicitado. E Eusébio, o Jorge falou das obras de André Luiz, que haverá esse encontro gostoso para falar de André Luiz, né? Nas trilhas de André Luiz. Eusébio, na obra No Mundo Maior, ele diz: empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado bem na esteira de vossos passos. Então, vamos semeando. Um dia a colheita chega. Marina, é interessante. É interessante aqui o seguinte: a gente estava conversando aqui no começo, né, em off, e você estava ouvindo tudo aí. E essa resposta sua serviu direto para o Rui, viu? Por quê? A missão dele não acabou. Porque a gente estava falando aqui, o Rui, ele fez cirurgia do coração, então rasgaram o peito dele. Depois fez cirurgia do estômago, rasgaram a parte de baixo. Agora fez cirurgia da bexiga, rasgaram até lá embaixo. Se quiser arrumar, basta botar um zip e abrir o zip de cima para baixo e vai consertando ele. Então, enquanto estiver dando corpo para ele fazer cirurgia, a missão dele não se completou ainda. Então, faz favor, fica quietinho, não some não, fica por aí, que você deve muito mais do que a gente, né? Então, você vai ficar muito mais. Nossa, como aquele carro. Ô, Rui, nós estamos como um carro já bastante usado, onde é preciso fazer mecânica, funilaria, pintura, para ele continuar rodando, mas ele está firme. O motor vai funcionando, vai sendo rearranjado e ele vai cumprindo a sua parte, a sua finalidade. Nós estamos bem assim. Estamos aqui ainda por conta da nossa própria necessidade de fazer algo de bom. E vamos agradecer a Deus cada dia a oportunidade. Eu acho que isso é o mais importante para nós. O corpo envelhece, fica ruim, só que o espírito continua, né? Então, esse é meu consolo, que o meu corpo está sendo cortado de tudo quanto é lado, mas o meu espírito cada dia se fortalece mais na fé e na razão, né? Uhum. Não sei se respondi ao Jorge, que ele ele está querendo... Só deu uma cutucada. Não, estou falando assim, que se ele tiver com pressa de ir embora, pode esquecer. Ele não tem mérito ainda para poder voltar para o plano espiritual. Não tem ainda, né? Não, mas... Marina, eu descobri nessa pandemia a joia que eu tenho dentro de casa, viu? Que é a minha baixinha lá, minha querida esposa Regina, que é uma enfermeira que vale a pena, né? Quer dizer, então foi uma coisa que eu descobri na pandemia e descobri agora com as minhas operações, né? Porque não foi uma só, não, são várias. Na realidade, a Regina é uma santa, né? Porque só de ter aguentado você essas vidas todas, aí já sabe disso, né? Olha só, deixa eu mudar o assunto agora aqui. Agora, ó, nós teremos aqui nos dias 22 a 24 de novembro a maior feira de construção do interior paulista. Estou falando isso porque quem estará lá é a Gigavale Atacado, né? Que é os nossos apoiadores aqui. Então, é a feira Construvale, que nós temos aqui de vez em quando. Então, será do dia 22 ao 24, todos vocês estão convidados para ir lá, dar um pulinho para conhecer, porque tem financiamento, né? Tem vendas de materiais, tem tudo. E só de ver lá é muito interessante, né? Só da gente ver, entrar naquela feira lá para ver o que acontece ali é muito bacana. E onde vai ser, Jorge? Vai ser no Vale Sul, aqui no centro, no shopping Vale Sul, né? A Gigavale é afiliada à Convap, né? Convap, que é a Associação dos Construtores do Vale do Paraíba. Então, a Gigavale estará lá. Vocês aproveitem e chegam lá para dar um abraço na Silvia, no Carlos, aí vocês vão conhecer eles lá. E na Maria Eduarda, né? Não sei se a Maria Eduarda vai estar, né? Mas que a Maria Eduarda é internacional, né? Assim, né? Mas o Carlos e a Silvia estarão lá, os outros funcionários, com certeza. Fala com vocês que vocês veem sempre a Gigavale aqui, o momento de Gigavale, porque o Carlos falou que se não aparecer ninguém lá para falar que ouviu aqui a gente, ele vai cortar o apoio. Então vamos lá, minha gente. Pelo menos nós vamos lá falar. E olha só, o Carlos estará lá com as grandes marcas que eles trabalham, que é a Tech Bond, a Plusier, a Nova Tintas, a Infibra, né, que são as marcas grandes que a Gigavale Atacado trabalha. Então, vale a pena ir na feira, pessoal. Muito legal essa feira, né? Todos os anos, quando tem, a gente dá um pulinho lá para ver. Eu não vou comprar nada, mas eu vou lá ver, eu vou prestigiar esse evento aqui nosso, da nossa cidade, né? Que é a Construvale. E como a Gigavale está lá, a gente se interessa mais ainda para saber o que eles fazem, o que eles vendem, esse trabalho de atacado que é a Gigavale, que é o grande atacadista nosso aqui da nossa cidade. E eu tenho orgulho de dizer que em fibra, a Gigavale é o maior distribuidor da Infibra, que são telhas, que é lá de Leme. Eu conheci todo aquele pessoal que fundou a Infibra e hoje o Gigavale é um dos maiores... maior representante da Infibra aqui no vale, estado de São Paulo. No Vale, exatamente. Então, do dia 22 a 24 de novembro, né? Semana que vem, né? Semana que vem. De 22 a 24 de novembro, feira Construvale no Vale Sul. Vamos dar um pulinho lá, conversar com o pessoal, fazer propaganda do Vivência Espírita lá também, né? Tá bom? Grande abraço para vocês. Piero, vamos fazer o intervalo? Esse intervalo a gente faz o intervalo. Depois a gente volta com o Momento Gigavale, certo? Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando a nossa querida amiga de Taubaté, Marina Fé, que é atuante na doutrina espírita na região e talvez no Brasil. 47 anos dentro da doutrina espírita, levando conhecimento, levando cursos, levando orientações para as pessoas que necessitam. Jorge. Piero, vamos fazer o nosso momento de Gigavale? No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso tema hoje será Luz do Mundo. Depois a Marina comenta pra gente, por favor, Marina. Vamos lá, Piero. Jesus, o mestre dos mestres, tinha sempre palavras de estímulo aos que o seguiam. Ninguém como ele utilizou de forma tão excelente as palavras de incentivo a quem pretendesse estar com ele. É assim que nos credencia a herdeiros do universo, pois que somos filhos do Pai que tudo criou. Bem como nos chama de filhos da luz, ramos da videira, aqueles que podem fazer tudo o que ele fez e muito mais. De forma miúde, ficamos nos questionando a respeito de algumas de suas afirmativas. Por nos considerarmos tão pequenos, tão distantes da grandeza de que se reveste o Mestre de Nazaré, indagamos-nos se ele estaria certo ao nos ofertar tais credenciais. Filhos da luz? Nós, que nos sentimos ainda tateando em sombras densas? Andar no mundo como filhos da luz enquanto temos luz? De que luz dispomos? De que intensidade é nossa luz? Então nos lembramos do valor de um fósforo em plena escuridão. Quando a escuridão se faz porque a energia elétrica sofre uma pane, como a luz débil de um fósforo faz a grande diferença. Disse alguém que nos podemos considerar como um fósforo aceso. Sim, a chama não ilumina grande distância, mas faz a diferença entre a escuridão total e uma pequena claridade. Claridade que nos retira, por breves segundos, embora, da insegurança total das trevas. Claridade que nos permite ver o outro, perceber que não estamos sós, que mais alguém compartilha conosco daquela situação, e nos darmos as mãos. Claridade que nos permite ir buscar uma lanterna, uma vela, um lampião. Ou se nada disso tiver por perto, acender um outro fósforo, e outro, e mais outro. Quem sabe, fazer um clarão maior enquanto a energia elétrica não se restaura. Em se tratando da sociedade, podemos imaginar o mesmo valor dessa pequena luz. Se somos um fósforo de dignidade que se acende quando a corrupção anda à solta, fazemos a diferença. Porque a nossa chama mostra a outros o nosso valor e motiva a que os demais resolvam acender a sua própria chama. Se em meio à indiferença geral, somos o fósforo que aquece a alma e a vida de quem sofre. Se em meio à covardia moral, mostramos a luz da correta conduta. Se, enfim, somos a pequenina chama da amizade, da justiça, da fé. Quanta luz espalharemos por onde passarmos? Tinha, portanto, toda razão Jesus ao nos estimular a andar no mundo como filhos da luz. Andar enquanto tivermos luz. A luz ilumina onde se é presente e mostra cores onde somente havia trevas. Mostra pessoas onde somente havia solidão. Acena esperança onde graça a infelicidade. Pensemos nisso e atendamos ao incentivo do Mestre de Nazaré. Não nos preocupemos com a chama pequena, oscilante ou de duração rápida. Mostremos nossa luz, mesmo que somente seja para acender outra luz. Será a nossa contribuição para um mundo de alegrias, risos e cores que todos desejamos para nós, para nossos filhos, para as gerações futuras. Marina, o que você poderia falar do tema Luz do Mundo? Pois é uma fala de Jesus, né? Quando ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Isso aí está lá no Evangelho de Mateus, é o final do Sermão da Montanha, quando ele afirma isso, vós sois a luz do mundo, né? Vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E diz, vós sois a luz do mundo. Quando ele fala do sal da terra e da luz do mundo, ele está dizendo também de uma condição de que sal demais vai se tornar intragável, o sal de menos é insonso, não dá a qualidade necessária, o sal demais se torna intragável. A luz demais, a pouca luz ou a ausência de luz é ruim e a luz em excesso pode cegar. E aí nós vamos lembrar de Chico, com uma história dele, é que também eu gosto muito, eu gosto de historinhas, todo mundo sabe disso. Chico ia fazer um ato de caridade, levando víveres a um local distante, era mesmo uma região rural. E depois do trabalho do centro, saiu um grupo todo para levar isso aí. Todo mundo muito feliz, acompanhando o Chico, e vão por um campo, um pasto, um caminho no meio de um mato, na periferia, Então, Chico levava um lampião e entregou esse lampião a um companheiro, dizendo, você sabe o caminho? Então, você vai à frente, clareando o caminho dos outros. E aquele homem, então, segue à frente, muito feliz, porque ele sabia o caminho, ele levava a luz para que os outros pudessem segui-lo. E ele vai, feliz, à frente, andando apressadinho no caminho, e ele começou a perceber que as vozes dos companheiros foram ficando distantes, chegou a um determinado ponto onde ele não mais ouvia as vozes. O que, que aconteceu? Virou-se, iluminou o caminho por onde tinha passado e os seus companheiros não estavam ali. Então, ele começa a voltar nesse caminho onde ele vai, à medida que vai voltando, ele começa a ouvir novamente as vozes e quanto mais ele volta, mais essas vozes se tornam fortes, até que ele chega ao grupo que está parado conversando. Então, ele diz, mas por que vocês pararam? Por que vocês não seguiram? Estão aí parados conversando, eu já estava lá adiante, iluminando o caminho. O Chico disse, ah, meu irmão, quem leva a luz tem que ir um pouco mais devagar para que os outros possam acompanhar. Então, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, e às vezes a gente acha que pode iluminar tanto e tem uma pressa, uma sede de fazer acontecer, uma pressa de iluminar demais, a gente corre e o outro não acompanha. Então, é preciso que a gente tenha a medida. E uma medida vem através de Emmanuel, nessa página, no Serviço Cristão, no livro Pão Nosso, onde ele diz a respeito da luz que nós podemos levar, que é o conhecimento espírita. Ele diz, não adianta guardar a certeza da sobrevivência da alma além da morte sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. O nosso esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e amoroso do que o Cristo. E somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Então, essa luz que Jesus nos legou e onde ele diz, vós sois a luz do mundo, é um trabalho todo a ser feito, mas depende do nosso esforço. E nem sempre nós conseguimos ter uma compreensão dos desígnios sobre a iluminação externa, até porque muitas vezes nos falta a iluminação interna. Nós somos a luz em potencial. Uma lâmpada, ela terá luz em potencial, ela tem uma potência X, mas ela só realmente cumprirá o seu papel se estiver conectada e for solicitada através do liga e desliga. Assim para nós a vida. Nós somos a luz do mundo em potencial. Aquele que já tem um conhecimento é a luz do mundo em potencial. Mas é preciso ter as conexões e o liga-desliga. Nós vamos ver esse exemplo muito curioso na vida de Paulo de Tarso. Vamos recorrer, eu gosto demais de Paulo de Tarso. E ele, quando convertido então ao cristianismo, ele tinha toda a condição de ser luz do mundo naquele mundo onde ele vivia. Mas ele estava encontrando dificuldades. E aí ele tem como assessoria o espírito de Abigail, que fora sua noiva. E nos momentos mais difíceis, onde ele só vê trevas, é ela quem se torna a sua própria luz e diz, respondendo a um questionamento dele, de que fazer para ter a compreensão dos desígnios do Cristo, que ele não conseguia entender como ser luz do mundo. E ela diz simplesmente, ama. Paulo quer amar, quer sair amando, mas como fazer para que a alma alcance essa elevada expressão? Questiona ele em outro momento, isso tudo está na obra Paulo e Estevão, quem leu sabe bem. Como fazer para que a alma alcance essa elevada expressão de amar, que é tornar-se a luz plena? Ela se trabalha. Paulo trabalha, mas ainda assim ele não encontra resposta suficiente, e ele questiona Abigail novamente. Que providência eu devo adotar para, com o desânimo que eu sinto, desânimo destruidor, eu trabalho e não vejo resultado, eu quero ser a luz e não tenho a iluminação. E então ela diz, espera, espera. E ele fica na expectativa, é a espera. Ele não entendeu que esse espera é o tempo entre a semeadura e a colheita. Há um tempo de espera para que a semente venha à luz. É preciso esperar. E ele diz, mas como conciliar essas lições do Evangelho com a indiferença do homem, porque ele não via a colheita, ele não via a germinação. Ela simplesmente perdoa. Então, o Evangelho de Jesus não é nós dizermos coisas novas como se fosse a luz do mundo. O Evangelho de Jesus é exemplificar essas verdades antigas. E aí nós estaremos fazendo essa conexão, essa rede. Somos a luz em potencial, precisamos das conexões, mas há que se entender que existe o clique para ligar e essa luz verdadeiramente aparecer. A página é belíssima, chama a nossa atenção, mas é preciso muito refletir sobre essa fala de Jesus, vós sois a luz do mundo. Então, para nós, agora compete trabalhar mais, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para levantar a moral das criaturas que estão em nosso entorno, levantando a nossa própria moral. Piero, vamos fazer o encerramento do Gigavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 10 horas e 28 minutos, estamos chegando aqui na parte final do nosso programa. Quem ligou para nós aqui também, né, foi o Luiz lá de Aracaju. O Luiz, que ele é um dos responsáveis pelas caravanas de Aracaju que vão para Uberaba, vão nos encontros do amigo do Chico. Ele ligou aqui, Marina, para falar que está empolgado lá com a sua fala, empolgado com o seu conhecimento, mostrando... E agora, só que, Luiz, você que está ouvindo aí, eu quero lembrar, no encontro nosso aqui, no 17º encontro dos amigos de Chico Xavier, a Marina foi uma das palestrantes, né? Ela estava palestrando lá também. Você deve ter tido esse contato com ela lá no nosso evento aqui em 2017. Assim como eu estava falando para o Carlinho também, que aqui no centenário de Chico Xavier que nós fizemos aqui em São José dos Campos também, a Marina também foi uma das nossas palestrantes, que nós que tomamos a frente daquele encontro, né, Rui? Foi em 2010, né? Não, e agora, no dia 18 de abril, nós vamos ter o dia de Kardec aqui, que nós vamos botar, junto com o Rodolfo, nós vamos ver, organizar o dia de Kardec e já podemos até convidar a Marina, né, para que seja conosco. Falar aqui com o Rodolfo, né, que é o presidente da USE atualmente. Isso. Então, o Luiz, lá de Aracaju, ele tá lembrando também, Marina, que na própria Gênesis, né, que a gente estava falando de caridade, você falando de caridade, né, o Aécio fez perguntas sobre caridade, que a caridade ela é aquilo que vai nos possibilitar a nós nos transformarmos moralmente, senão a gente não consegue isso também na nossa vida. Foi a colocação do Luiz aí para nós, né? Tem mais uma pergunta do Aécio, vamos fazer, Carlinhos? Vamos sim, Jorge. O Marina, o Aécio pergunta, se o Espiritismo é o futuro das religiões, esse futuro irá destituir as religiões sem que para isso não hajam mais as paredes das igrejas engessando o futuro da humanidade? Não acredito nesse... destituir as religiões, o espiritismo destituindo religiões. Como nós dissemos, são as bases doutrinárias do espiritismo sobre mortalidade, Deus, comunicabilidade, né, entre as criaturas, entre os mortos, as muitas moradas da casa do Pai, são as bases da doutrina espírita. Estas bases é que todas as doutrinas na face da Terra, espiritualistas que são, que transcendem a materialidade terrena, têm o conhecimento e vão desenvolver cada vez mais isso. Então, essa tônica será assim universal. É o ensino universal dos espíritos, por isso que todos terão a mesma base, cada um fazendo a sua leitura, a sua interpretação. E é interessante, por exemplo, nós vemos as questões reencarnatórias, que no próprio hinduísmo, né, não é o cristianismo, não tem base no cristianismo, o hinduísmo traz a reencarnação muito claramente, traz a samsara como a roda da vida, onde é preciso muitas experiências para que aquela alma se depure. Então, as noções estarão em todas as doutrinas na Terra, porque é isso para dirigir os passos da humanidade. Quer dizer, esta maneira de ver a vida. E esta caridade que nós falamos no sentido de que não há salvação, fora da caridade não há salvação, nós estamos emendando aqui as coisas, fora da caridade não há salvação, a gente pensa mesmo na caridade benemerente ou beneficente e não nesse sentido mais profundo da caridade que o próprio Luiz colocou, que a caridade começa conosco mesmo. E é fato, quando Jesus diz ama ao próximo como a si mesmo, como é que eu vou estender ao outro aquilo que eu não vivenciei em mim? Eu preciso disso como base sólida em mim para poder estender ao outro. Então, há um movimento grande de extensão do conhecimento espírita, ainda que não seja movimento espírita. Movimento espírita é uma coisa dos simpatizantes do conhecimento espírita para desenvolver um ambiente favorável aos seus estudos, aos seus encontros, à sua aproximação. Esses são os movimentos espíritas, mas a doutrina espírita, enquanto base de conhecimento do ser, vai se estender a todos os conceitos filosóficos religiosos da face da Terra, que já trazem em si, porque é a verdade, já trazem em si, mas terão clareamento maior ao longo do tempo. Isso, até que enfim apareceu eu, o Rui e a Marina ali, o estúdio de uma vez, apareceu aqui para nós. Nós passamos o programa todo, agora apareceu. Tá falando. A nossa comunhão está toda espiritual, porque eu ainda não vi vocês. A minha inferioridade não permite ver espíritos superiores. O espírito das trevas, né, Jorge? Quando a gente toca essa musiquinha aí que você ouviu, é para o nosso convidado dar uma dica. A dica pode ser de um livro, de um filme, de uma série. A dica que você quiser passar para a gente, ou mais de uma dica também, não tem problema. É uma série chamada Amanhã. Uma série dessa coreana que tem na Netflix, chamada Amanhã. Marina. E ela trata de umas questões reencarnatórias muito interessantes. Marina, você desculpa, na hora que você começou a falar, não estava sem som. Você pode falar outra vez, por favor? Sim. Não, eu disse assim que eu gosto muito de filmes e gosto muito de séries. E há uma série aí na Netflix chamada Amanhã. Até parece algo meio, vamos dizer, sobrenatural, mas é uma série que trata de questões reencarnatórias. Cada episódio é uma questão reencarnatória que está em pauta. Vale a pena assistir com o olhar da doutrina espírita. Eu acredito que é isso que Kardec queria, que a gente, ele falava que a gente deveria ler de tudo e ver de tudo com este olhar de doutrina espírita. E nós vamos achar pérolas em muitas coisas. Então, vale assistir essa série Amanhã, que é bastante interessante. Opa, voltou aqui. Queria dar um abraço aqui também na nossa irmã Célia Bila, que entrou agora há pouco aqui, e o José Carlos Oliveira também, nosso irmão José Carlos, que entrou aqui também. É, o Piero colocou aqui também para nós, estamos ao vivo agora no final do programa também, ele colocou, né? Acabou de colocar aqui para eles. Deu um delay. É. Delay de 2 horas, né? Falei, pô, por que o Piero entrou aqui agora para colocar que estamos ao vivo? A gente não estava antes? É. Uhum. Isso, vamos encerrando, Carlinhos? Vamos começando. Marina, a gente queria pedir para você, nós vamos falar aqui, nós vamos fazer nosso encerramento aqui, e por último a gente passa para você, você faz suas conclusões finais e faz uma prece de encerramento para a gente, por favor, tá bom? Carlinhos? É você primeiro? Não, é o Rui. Rui. Semana que vem nós teremos aqui a nossa querida irmã Gléria de Oliveira, que vai falar sobre o projeto Cura-te, que é justamente da dependência química que é realizado no Centro Espírita Divino Mestre. E nós temos também no dia 5 de dezembro, Jorge, o jantar da farmácia comunitária para arrecadar fundos para que nós possamos continuar com o bonito trabalho que há 44 anos nós fazemos aqui em São José dos Campos. Oi, como é que faz para adquirir o ingresso, quem quiser ir no jantar? Não, o ingresso é só falar comigo, falar com qualquer um. Não tem um contato para a pessoa ligar, alguma coisa tem, assim? Tem. Eu passo... A semana que vem eu passo o contato lá da farmácia e se alguém estiver nos ouvindo, o Fernando estiver nos ouvindo, passo. Você tem o contato aí? Então passa para a gente. Eu queria aproveitar enquanto vocês estão falando, falar para a Marina também. Marina, na hora que a gente passar para você, para encerrar, eu gostaria que você falasse o link aí para as pessoas assistirem você também. Aí, o evangelho que você faz, né, o estudo que você faz aí diariamente, para as pessoas estão interessadas também em participar. Né, aí você passa o link para a gente também, por favor. Ok. É, nós fazemos pelo próprio Facebook. Põe a Marina. Nosso, Marina. Peraí. Marina Ferre, Facebook. Só digitar lá que já nos encontra. Embora, como você falou, a época... dos nossos encontros aí, Chico Xavier, os cabelos estavam escuros hoje, o tempo passou, nossos cabelos já branquearam, mas é essa aparência mesmo, a imagem que está no Face é essa, a gente não usa qualquer recurso, está aí mesmo nos conhecendo. Então, Marina Ferre Facebook, de segunda a quinta-feira nós temos as nossas programações às 20 horas, segunda-feira é nossa noite de reflexões sobre as obras de André Luiz. Terça-feira, vemos Emmanuel com o livro Caminho, Verdade e Vida. Quarta-feira, transmitimos direto no Centro Espírita André Luiz, onde fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta-feira, obras de Joana de Ângeles. E, no momento, estamos vendo Dimensões da Verdade de Joana de Ângeles. No mais, tem as extras que vão surgindo. Então, Facebook Marina Ferre, ou YouTube, o canal é Marina Ferre também. É só digitar que encontrará todo o material que nós já temos guardado lá no playlist, ou então ao vivo de segunda a quinta, das 8 às 9 horas da noite, das 20 às 21 horas, estaremos sempre nos encontrando, Deus assim nos permitindo. Piero? Oi, Piero. Vou lá, peraí. Bom, gente, desculpa aí as falhas técnicas, né, da técnica. Acho que a Marina Ferreira comentou, ela tem também o Instagram aqui, é o Marina Ferre, né, 5832, achei ela aqui, já estou seguindo também lá, temos postagens, temos vídeos legais lá para quem quiser acompanhá-la lá também pelo Instagram. E aqui, gente, fala que o seu Rui falou da festa de 44 anos da farmácia comunitária, né, mais informações, então ela vai ocorrer dia 5 de dezembro, das 19 às 23 horas. Está no Salão de Eventos da Univap no Urbanova. O convite é o Inclusive, né? E o telefone. Cadê? Peraí, deixa eu achar aqui. Na verdade, eles deram só um QR Code aqui, ó. Mas não colocaram o telefone no cartaz. Então, o seu Rui vai trazer aí semana que vem telefone, mas eu acho que é o telefone lá da própria farmácia comunitária. Se eu não me engano, é lá que eles vão vender. Isso, semana que vem o Rui traz para nós aí a informação melhor. Posso encerrar a enquete, então? Pode. Pode, então vamos lá, gente. Ó, a enquete de hoje, a pergunta foi: você acredita que a pandemia aumentou o interesse pelas práticas espíritas? 79% responderam que sim e 21% responderam que não, tá? Então, estou encerrando aqui a enquete. Aproveitar para agradecer mais uma vez a participação de todos aí que interagiram nas nossas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube. Temos também Instagram, Facebook, todos vivem esse espírito, é fácil de achar, e pedir para vocês também compartilharem, né, os nossos programas com familiares, amigos, nas redes sociais, para ajudar a divulgar essa doutrina maravilhosa. Agradecer mais uma vez por mais um dia de muito aprendizado aqui com a nossa querida Marina Ferri, e também aqui na técnica foi bem desafiador estar sozinhos aqui, porque tanto o titular Rodrigo quanto os reservas estão todos viajando e eu fiquei aqui, mas foi muito bom, foi um desafio bacana e deu tudo certo com a ajuda aqui da espiritualidade sempre. Obrigado a todos, um excelente domingo, gente. Obrigado, Piero. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sebastião Baroto, Silvio. Obrigado, Marina Ferri, pela aula maravilhosa que nos deu hoje sobre o seu conhecimento espírita. Estamos muito felizes de tê-la aqui nesse domingo. E agradecemos a presença da família Vivenciana pela internet. E desejando a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. E que sejamos sempre abençoados e ungidos por Jesus e sua Seara Bendita. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Eu também quero agradecer a todos a participação. Muito obrigado pela participação aqui no YouTube, também no nosso WhatsApp. Se nós não fizermos todas as perguntas aí, vocês nos perdoem, porque a gente acaba ficando meio perdido aqui também. Agradecendo toda a participação, as colocações de vocês, muito obrigado. E a gente vai encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem do dia 17 de novembro. Diz assim: a comunhão dos dois mundos, o físico e o invisível, está, pois, baseada nos mais sutis elementos de ordem espiritual. Emmanuel, capítulo 28, As Comunicações Espíritas. Dessa maneira, como o Rui já disse, na próxima semana nossa irmã Gléria estará aqui conosco, falando sobre o Projeto Curate. A gente vai agradecendo a Marina, muito obrigado, Marina, mais uma vez, por se disponibilizar a vir aqui conosco. Um grande abraço para você, para todos os nossos irmãos aí de Taubaté. Um abraço para o Júlio, tudo de bom para ele também. E queria passar a palavra para você, para suas conclusões finais, e depois você fazer uma pequena prece aí para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço mesmo o convite de vocês, foi muito gostoso. Fazia tempo que a gente não estava tão próximos assim, embora fisicamente distantes, mas nos sentimos muito próximos. As nossas palavras finais, eu acredito que melhor seria usar as palavras de Eusébio na obra No Mundo Maior, porque de tudo isso que falamos a respeito de doutrina, Eusébio diz: antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse e dilacerar os véus espessos da vaidade. Abster-se do letal licor do personalismo aviltante. Então, nós verdadeiramente precisamos entender que, empolgando a chefia da própria alma, que a gente deixe plantado bem nas esteiras dos nossos passos. E vamos à nossa prece, agradecendo muito a oportunidade. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam. Que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, de tal forma, Pai, que saiamos desta encarnação, desta experiência reencarnatória, melhores do que aqui chegamos. Que a paz esteja conosco, a luz se faça em nosso caminhar e o bem seja uma marca do nosso existir. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, e que a paz esteja com todos, agora e sempre. Um bom fim de semana, Jesus abençoe, ilumine e a espiritualidade amiga possa nos guiar nos caminhos do bem, agora e sempre. Muita paz. Amigos, aqui em tempo ainda, né? Nós tivemos uma falha aqui dos nossos aniversariantes, as pessoas ficam esperando esse momento. Rui, tem aniversariante aí? É, lá da Fraternidade Paulo de Castro. No dia 17, hoje, do Daniel Freire Gomes. No dia 18, a Marta Gonçalves Santos. No dia 20, a Cláudia Pereira. No dia 22, nossa querida amiga Roseli, a Rose Monteiro Ribeiro. E no dia 23, Arthur Maurício Parodi. Aqui nós temos... Esses são os aniversariantes do Paulo de Tarso. É, nós temos aqui os aniversariantes, aqui mais outros. No dia 20, a Heloísa Barbosa, nossa amiga Heloísa, nossa irmã lá da AME. Né? É, dia 21, a Cida Barbosa, nossa irmã Cida. Dia 21, o Sérgio Perseguini. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês, hoje e sempre. Paz e alegria em todos os corações. Até a próxima semana. Tudo de bom a todos. É, estaremos. Hoje não teve a fotografia, não, né? É, hoje sem IA. E também mandar um parabéns para a Sheila Paiva, mãe da Cris, a Sheilinha. Dia 20 agora vai fazer também completar. Felicidades. Bacana. A música. Depois da música que você faz isso. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho. Salvação, Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho de Deus, Evangelho perdão, Evangelho perdão. Salvação, Evangelho de luz, Evangelho de Deus, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha